3290, 3290, complete a próxima 100 lentes, cabeceiro no zero, chama a Torre Salvador em 1 no 8, desse mount, meia dúzia. 3290, obrigado, até já. Altimetria 310, desça para 2010, altimetria Salvador 014, livre final LS X-Ray, cabeceira 10, chama estabilizado no curso do localizador, altimetria 014. Papa Mike Vitral. Rafael, faça parte de Sérgio Grande para Serra Brava de Serra Vista. Se puder, 324 para Thunderbolt, próxima rota da Abacaxi. Está alocado 011-5.2 no prazer, Mike Vitral. Gente, Mike Vitral, como é que tem realizado o visual? 500 pés, última transformadora no 014. Sobrevoa na rota da Abacaxi após Salvador, correto? Realizará mais algum sobrevoo, chama para pouso em Salvador. Já a vista aeronave alinhada para 10, mais litoral. Correto. Vitoral, conforme iniciando o sobrevoo. Formará Alfa, está mantendo a vertical BR-324, a mesma com referência. Não interfere com esse não no zero, mais Vitoral. Tchê. Operador, 6310. 6310, complete aproximação e elétrica de Suzy, cabeça de Ciro 10. Chame a torre Salvador em 198, decimal, meia dúzia. 6, acione a identificação, vê se mantém o nível 050. Direto papo para chegada, boa média, 1. Foi direto TAP, autoriza direto TAP para chegada Bomed 1. Foi direto TAP, Bomed 1 no Gente, informe iniciando sobrevoo no Rio Vermelho, Mike Vidro. 20. Observador 1096. Bruno 096, acompanhe a aproximação. Destino à Torre Salvador em 118, decimal 95. Próxima 100, Sérgio. Torre Salvador, boa noite, Bruno 096. 2 milhas e meia do externo estabilizado. Poderia confirmar a frequência da torre por 1096? 18 decimal meia dúzia, ou no 096. 262, Ou 9081, prossiga conforme autorizado. Gente, identifique, desse mantém um 050 na Puritap. we are approaching to level 50, Rupan 083. Rupan 083, repeat descent to 2000 feet, Marciano, Saldo 1014, clear final LS X-ray, runway 10, comm reception, localize the course. Okay, 2000, 1014, IRS X-ray, and we call you as Thales on the localizer, 10, Rupan 083, thank you. Afirmo. Quando é na Avenida Bonocô, está na rótula da Macaca, quanto é no PR 324? Gente, vamos iniciando o sobrevoo na 324, Mike Victor Alfa. É a nave adequada mesmo, vai lenta até próxima de você, ainda é sentido. Provavelmente conseguirá para pouso em seu aeródromo, Mike Victor Alfa. Gente. Controle Salvador, boa noite, Papatango, Whisky, Serra, Tango, tem informação alfa, está emissão de transporte de inteiro. Tango, Whisky, Serra, Tango, identificação, disse mantém o 050, precisando chegar da mão. Sobre a identificação, disse mantém o 050, na chegada da mão, Whisky, Serra, Tango. Wait, well, how is the localizer? 8.5 miles, Europa 083. Europa 083, complete your approach. Contact now, so the top frequency 118.6. 18.6, how are you going to call you? próxima Serra Índia com Índia, se é autorizado, já vai aprovando a cabeceira 17, aguardando a coordenação Mike Litoral. Aguarde, Mike Litoral. Mike Litoral, ingressando no circuito de tráfego, chama a torre 1-8 do som, meia dúzia. Mike Vitor Alfa. Vai prosseguir para Serra Índia com Índia para pouso, Mike Vitor Alfa. Confirmando, vai pousar em Serra Índia com Índia? Afirmo. Está avistando formações e degradação das condições mais próximas ao aeródromo. Vai manter Serra Índia com Índia, porque tem segurança, Mike Vitor Alfa. Gente, informe na final para o pouso, Serra Índia é com Índia. Forma na Alfa. Voo 9081, desce para 2006, o altímetro em Salvador 1004, liga sinal ILS X-Ray, cabeceira 10, chamo estabilizado. Gente, estima a torre 18,9, 18 decimal meia dúzia para o pouso em Serra Índia com Índia. 1-8, alternado para meia dúzia, final da torre, literal. Pouso 9081 e o Scratango, informação de degradação da meteorologia, operação de instrumentos, 7 mil pés, visibilidade de 6 mil metros, chuva leve sobre a vertical do aeródromo. Meia dúzia de mil metros a visibilidade, confirme o Scratango? Guardo. Controle Salvador, azul 2795. Azul 2795. Contato radar agora, passando o ponte. Autorizado a chegada Bonf, direto Bonf. Chama ligado, descida. Direto Bonf, chamar para descida, azul 2795. Estamos descendo para 3 mil pés, o altímetro em Salvador no 0, 1-4, direto Duna. Direto para o Aduna, descendo para 3 mil pés, ajuste no 0-4, etiqueta. Direto, 1908. 1908, completa a aproximação, ele é satisfeito, cabeceiro 1-0, chama a torre 18, decimal meia dúzia. 18, ligado. Ação, desça para 2 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0, 1-4, nível final, ele é sex-free, cabeceiro 1-0, chama estabilizado no localizador. Para 2 mil pés, ajuste no 0-4, livre LS vai reportar quando estabilizado, salda 1-0, extensão. Controle, qual o nome 081? 081? Ah, remeteu na sua escuta. Gente, está agora sob vetoração para a aproximação do ILS Zulu. Curva direita, proa 2, 1 no 5, limite será 1 no 0 milhas na proa. Direita 2, 1 no 5. Qual o limite? Gol 9081 no curva à direita pro 270. Direita 270. Controle Salvador, azul 2795, solicita desvio esquerda magnética 225 por 5 milhas. Para desvio, reposta ao término azul 2795, confirme já no ideal de descida. Afirma ideal de descida, azul 2795. 795, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.5. 4.000 pés, no 0.5, azul 2795. Controle Salvador, isso é até estabilizado e LX X-Ray down no 0. Patango Whisky Sierra Tango, completa final do procedimento ILS-3, pistão no 0 de Salvador e chama torre no 1895. Correção, 1118 decimal meia dúzia. 1118 decimal meia, Whisky Sierra Tango. Gol 9081, no curva à direita, pro 290, limite será a radial 275 Salvador. Pro 290, limite 275 Salvador no 9081. Azul 2795, tudo de bom. Sul 2795, reporte quando em condições de voar, posição pelo. Comandante Azul 2795. Pro 9081, no paro localizador, curve à direita, pro 050, reporte estabilizado. 050, vai reportar, pro 9081. Você vai informar a intensidade da chuva agora? Ok, né? Intensidade da chuva. A chuva, a torre informou inicialmente chuva leve, mas vamos confirmar pro senhor, só um minutinho. Informa 1.000 pés de teto, 5.000 metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Uhum. 908 não copiou? Copiou, 908, não, beleza. Beleza, 9081. Completa a final do procedimento ILS X-Ray Sistema 0 de Salvador e chama a torre 118 decimal 62. Vai com Airport Kill 021 Alpha, okay then. Send flight level 060 via Bolt Arrival. O 2795 recebeu um pequeno desvio à direita, senhora, ele viu um CD. Entre o 2795, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0 de Salvador, reporta estabilizado, do 2795. 2.000 pés no 0 no 5, reportando estabilizado no ILS X-Ray da pista no 0, ajuste 2795. Controle, eu chame a 3.10 de coluna, se escuta. 3.10, está sob contato radar, suba para nível de voo 350. Após 2.000 pés, vem direto Jama, após Jama, Aracaju. Ok, voando Jama, após Aracaju, 6.310. Roger, pode ser o Zira 21 Alpha, confirm for how many miles? Okay, Airport Kill 021 Alpha, it's cleared deviation after deviation fly heading pillow position. Our Baixa 6310, desvia esquerda para o 050. Confirma aeronave? Baixa 6310. Confirma o desvio por quantas milhas? E para o 050, 60 milhas. 50 milhas? 60, 60. Ciente, 60 milhas, estacionamento 6310.